A Peixaria Riquezas do Mar chegou em seu bairro, trazendo para você tudo em peixes, mariscos e frios. Tudo fresquinho, direto para sua mesa. Temos atum, cavala, serra, pargo, tilápia, camarão e muito mais. Não perca tempo, venha conhecer nossas novidades e nossos produtos regionais de qualidade que preparamos para você. Peixaria Riquezas do Mar. Do mar direto para sua mesa. Localizado na rua 16, número 256, no João Paulo II, em frente à praça. Telefone 99215-4536. 99215-4536. Será um prazer te atender. Apoio MM Divulgações. Na sua mente sem deixar você dormir. A Peixaria Riquezas do Mar chegou em seu bairro, trazendo para você tudo em peixes, mariscos e frios. Tudo fresquinho, direto para sua mesa. Temos atum, cavala, serra, pargo, tilápia, camarão e muito mais. Não perca tempo, venha conhecer nossas novidades e nossos produtos regionais de qualidade que preparamos para você. Peixaria Riquezas do Mar. Do mar direto para sua mesa. Localizado na rua 16, número 256, no João Paulo II, em frente à praça. Telefone 99215-4536. 99215-4536. Será um prazer te atender. Apoio MM Divulgações.